Cortejo nível autorizado. Ok, 090, está livre, é, POB, é, confirma o POB, autonomia e alternativa? Isso, 5 e meia, 3 a bordo, João Pessoa, vai iniciar o táxi agora? Táxi autorizado até hotel, chame na hotel para o cruzamento. Para nós, eu informo que se autorizado é toda a instituição, pastor. Sou o time, estou na 09, vigilante. Aqui na bomba para 4419, para 8, do 4462. Que é com o Delta na escuta da torre? Do táxi, não, autorizado por estacionamento, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi, Mike, é com o Delta, intenção de pouso cabeceiro no zero? Entendido, a 2 milhas, arremete, prossegue com curva esquerda para pouso 997, confirma? Sente, o Mike Eco Delta reporta então na arremetida, Mike Eco Delta. Pastor 32, alinha e mantenha a partir da hotel, Pastor 32. Pastor 32 confirmando, decola a partir da Taxi Hotel, confirma? Gente, quando pronto, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus com 9 nós, o Pastor 32. Para o solo, intensidade clareza 1. 7, vento 150 graus com 9 nós. Apenas para informação, temos uma viatura com alguns homens trabalhando na área gramada da pista 17, próximo a cabeceira, a taxa e papá, sem interferir com seu pouso, ok? Confirme para o solo? É o gol 9600, tá sem informação, papá, Natal 370. 2, autorizado o final do procedimento ILS Expo, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa tarde. Decolar 207, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, passou 32. Sem identificação, autorizado, chegada Amanda, desça para o nível 050, estou o time, estou no 09, Joane. 5491, controle Salvador, Pastor 32, decolado da 10, está cruzando 710, precisa Conde. 52732, contato radar, subo para o nível 090, perfil Conde. aproximação, aguardando a autorização. 62. Torre na frequência 118.60, altímetro 1019. No ponto 0186 com a torre, 1019 vai fechar o capitão Vento 150 graus com 99, cheque trem. Baixou, travou, pôs autorizado o nono, 4462. Liberal preço externa com 4 horas e 30, 118, 118. Azul 4065, obrigado, bom voo. Bom trabalho. E regra de voo visual, o instrumento. E ciente, então voe na proa de Vera Cruz, informe de descida, ajustar o altímetro no 09, o Jet Bravo Delta. Papapá, Romeu Lima, aguarde copa. Salvador, boa tarde, eu estou passando 5.0.1.0.1. Afirmativa azul 4065, após a passagem do Embraer da companhia na curta, a linha mantém pistão no zero. Após a passagem do Embraer da companhia, a linha se mantém no zero. Voo no 600, ponto da cota? Voo no 600, autorizado Natal, via UPS 10, nível 370, saída Pulca, transição Zipar, a pista 10, após decolagem de curva esquerda, transponder 5533, frequência do controle 120, decimal 8. Decolado 370 para Natal, via UPS 10, decola da... 10 com curva esquerda, cumprindo a Pucca de Spa. Transpondeu 5533 e após a decolagem com 120, decimal 8. Foi o gol 1600, posicionamento. Gol 1600, acontecimento correto, reporte posicionamento. Passarei o gol 1600. Cruzando 7000 para 4000. Gol 1807, na chegada a Ponce, desça para 4000 pés. Ajuste 1019. Aqui já está descendo para 4.000 com 19 hoje. Boa morte, 2 horas, 2 horas. Mandante, não deu para entender nada, tá muito baixa e cortando aí a transmissão. Por gentileza, faça um cheque no equipamento rádio. 71 a bordo, 2 horas e 50, Fernando Fortaleza, 55.6 WebJet. Agora alto e claro, autorizado o táxi em frente, via pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, Tiana Torre 1186, o altímetro 1019. Pátio Índia e Alfa, 1096, ponto de espera, 1086. Alfa Azul 4462. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Vai atingir 4000, 1807. Controle, gol 1807. Gol 1807, desça para 2000 pés, ajuste 1019. Tá 2000. Controle, boa tarde, Azul 4065, cruzando 1000 pés. 4065, contato radar, subindo 240, perfil da El. Bombom 641, aguarde copa. Aguardando copa na 649. 56, linha mantém pistão no zero, boa tarde. Alto e claro, o 5856. Com meia autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 9 nós. A gente decola no zero, depois de 5 mil. Azul 4462, autorizado, portão 341, autorizado ingresso, Azul Juliette. Juliette, para o... O triplo Papa Romeu Lima, pronto para cópia? Autorizado, voo local, 500 pés, decola da 17 com curva direita, ingressa no litoral sul até o farol da Barra, controle 1208, a torre 1186, aciona 0140. Salvador, boa tarde, 7856. 5856, contato radar, sou para o nível 350, perfil PUCA. 350 na PUCA, 5856 web. Estabilizou ILS 1807. Gol 1807, complete a sinal do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 186, 0 autorizado táxi. Até o ponto de espera. Via Pátio Uno, Índia. Tá, Romeu, prossiga. A intenção é prosseguir direto da Bata? Afirmo. Tá autorizado, prosseguir. Reporta na curta final pra Bata. Eu tenho o Robson 44 acionando na Bata também. E o Papa Romeu Lima? Reportará na curta final da Bata. Tá sendo o Papa Romeu Lima, Romeu. 2 Salvador, boa tarde, Gol 1807, estabilizado ILS, 1,5 mm do externo embaixo travado. Gol 1807, boa tarde, para informação à sua esquerda, Robson 44, vai aproximar direto para um pátio paralelo à pista auxiliar sem interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Ok, livre pouso, Gol 1807, sendo tráfego. Trip 5491, desça para 2000 pés, ajuste 10119. 5491, gente. Golo 649, pronto, cópia. Salvador Ilhéus, nível 240. Decola da 10 com curva direita. Cumpre o perfil da subida da EL. Até Leda, após Leda direto, acione 5057, o controle em 120 decimal 8, Gol no 649. Mantenha a posição e aguarde no 649. 0, Oceano Marcial, com 3 horas de autonomia. 136, bom. 2090. Direita 090, 55.000 F, vetoraçada. Mando ao Papá Romeu Lima, acionando no, na bata também, ok? A curta final, reportará no solo controlado da bata, sentido Romeu Lima, mais um vetor. 8.6, QNH 1099. Baixo 1, via Índia, ponte para 2.6, boa na meia da gente, obrigado. Romeu Lima na escuta. Fique apenas atento ao Maxilete Romeu, Robson 44, vai aproximar direto para a bata, ok? Já está ciente do seu acionamento. No tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantém o nível 090, Embraer Charlie 208. O tráfego agora já está superado em altitude. Essa é uma navegação voando Puka, objeto 5856. Gente, resumindo Puka, o F5856 cruzando 110. Zero, ali mantém pistão no zero. Mantém no zero, pode ser. Pode retornar para a frequência 1208. Centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. O ajuste 1019. 5491, gente. Gente, o Papa Romeu Lima mantém a posição aguardando para decolagem. Lula do instrutor, está muito ruim esse microfone aí. Delta, desça para 1.500 pés, eu estou tímido no 019, prossiga no corredor de caixa prego e após Paripe, e rotatória, direto ao Delta. Prosseguindo para 1.500, reportar a Paripe, depois por onde rotatória. Flip 5491 no check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus com 8 nós. 5491, ciente, baixado e renovado. Voo nome 00, decolado aos 21, no controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa. Olha, boa tarde, com o 1600, decolou na sua escuta. 1600, boa tarde, contato radar, FUPA nível 370, perfil Puka. Perfil Puka. Possibilidades a Varjão? Negativo, mantenha perfil da saída. 7, Bravo Delta, controle. Na escuta, senhor. Informa o tráfego, posição de 4 horas, 7.6 milhas, rumo nordeste, ainda sem contato com Salvador, mantendo 1.500 pés. Bravo Delta. Chané 6314. O Juliette Bravo Delta corrigindo, tráfego posição de 8 horas. 8 horas, Bravo Delta. Chanel 6314, desça agora para o nível 050. 050. Aguarde o corpo. Guardando 6321. 85, alterno 2545. Vai tentar, 53. Bravo, que Luiz, que é o solo. Chanel 6327, é o solo? Na escuta, prossiga 6327. Qual o nível repetitivo do seu plano? 180. 180, repetível, é isso mesmo? Não tenho certeza, 180. 6317, então aguarde a coordenação, 180, ok? Parei, aí, 1807, ingresse pela Juliette, portão 08. Juliette para 08, 1807, obrigado. Boa noite, o nome é 49 para o táxi, está com 109 a bordo. 2:10 da Alterna Aracaju. 649, táxi à direita, ponto de espera da 10, laxa minha torre 1186, 1019 altímetro. Passe, direita, ponto de espera 86 na 649. E Bravo Fim Luiz, que é o solo. Controle Salvador, boa tarde, gol no 396, gente da Papá, Bravo, seguindo a descida. 396, boa tarde, ação identificação, autorizado, chegada a mais, desça para o nível 060, estou tímido no 099, vigilante. 060 para 319, voa no 396. Trip 5491 no solo 23, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. Via Fox no 21, 9491. Para Romeu Lima, decolado aos 24, transfere controle em 120, decimal 8, bom voo. 728, grato, até a volta, Romeu Lima. Estou em Salvador, boa tarde, 649, ponto 0 da 10, está pronto. Voo 1649, boa tarde, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 1,50 graus, 10 nós. A linha decolou 10, 649. Vai dourar cheque aos pés, a intenção inicial, senhor, é sobrevoar o parque do Tupuaçu. Gente. 5491 no táxi Alfa Kilo até o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5491. O time está no 019, informa o localizador. 2000 pés, 29, porta ali, volta na lista 63, naturalmente. Previsto para Brasília? Arbor. 6327. O 6327 eu não tenho, justamente isso, eu questionei porque eu não tenho aqui o nível, eu não tenho nem o seu plano no repetitivo, ok? Na lista de repetitivo eu não achei o seu plano. Vou ligar pro centro Recife e coordenar 180. É o 6327 que eu tô falando. Positivo, obrigado. Papa Romeu, Índia November Alpha, siga. Papa Romeu, Índia November Alpha, aguarde cópia. Gol 649, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado na 649. Prossigo no 1500, justo ao tímido no 09, pro de Paripe, rotatório, comando visual para aeródromo, Victor Mike Beck. Controle Salvador, boa tarde, gol 649, Nadael passa 1700. 649, contato radar, super nível 240, perfil da El. Perfil da El, 240, na 649. Vocês dois, prossiga. Oceania 6327, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 6327. Oceania 6327, autorizado Ilhéus. Nível 180, saída da El, Leda direto, Ilhéus, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5072. Frequência do controle 120.8. 180 autorizado, saída da El Leda, com curva direita, decolando 10, transponder 5072 e controle 120.8.6327. Puxanéia 6327, cotejamento correto, reporte e posicionamento. Passará 6327. 600, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 12545. 2525, 2545, bora 600, obrigado. 17, nível 320, saída Arbo, transição Elefa, pista 10, após decolagem curva esquerda, transponder 5103, frequência do controle 120.8. Autorizado 320 para Brasília, via do 17, saída decolada 10, curva esquerda, saída Arbo, transição Elefa, transponder 5103 e o controle 1208, Xenia 6321. O Xanem 6321, curva à direita, após decolagem. Ok, curva à direita para a decolagem, 6321. O estacionamento, Xanem 6327, está na 01. O Xanem 6327, autorizado para o estacionamento. Confirme? Sim, 5627, paciente Tapapá. Possível coordenação do 130 Aracaju e se possível coordenação de Conde. Xané 6327, autorizado por estacionamento, reporte para táxi. Reporte para táxi, 6327. O Xané 6321, cotejamento correto, reporte por estacionamento. Reportará 6321. Passando do Jolete, Bravo Delta. 5627, possível. Paciente da Papá, possível coordenação do negro 105, Aracaju, e se possível, para sair da ponte. Reportagem interceptando a final do 17, Juliette Bravo Delta. Tá boa a possibilidade do pós lá 10, senhor? É isso. Informe o localizador, gol no 396. 7 para 2000 pés, reportará no localizador, gol no 396. Isolco mesmo. Informação é papá. A gente aguarda a cópia do 135, como é que é? Cada bomb, desça para o nível 050. Ajustou o altímetro no 09. Bravo que Luiz chamando a torre. Autorizado, é para 34, eu chamei a 6314. Complete a aproximação, chame torre 386, bom pouso. Obrigado. Juliet Bravo Delta, intenções de pouso então, pista no zero. Afirmativo, senhor. Poderá, está com tráfego à vista, poderá agora entrar na perna do vento, esperando o pouso do avião final. Afirmativo, Juliet Bravo Delta, se aproxime mais do setor norte da torre e vai reportar ingressando na perna do vento da 10 para girar após a retaguarda do Airbus da Avianca na curta final agora da 10. Então está girando para uma perna do vento da 10, aguardando autorização para girar a base. Puxanema 314, boa tarde, altímetro 10 no 9, está baixado travado? Puxanema 304 acima, baixado secado para 10. Livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus com 09 nós, Oxinami 314, forma o tráfego à esquerda. É um Charlie 402, está ingressando a perna do vento da 10, não vai interferir com sua aproximação. Pouso autorizado da 10, obrigado. 314. É 49, passa nível 60, chame o centro Recife.